Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. E aí, galerinha, beleza? Estamos chegando por aqui, vamos juntos aí no nosso Programe-se, feito com a sua participação. Ó, pra você participar é facinho, basta você indicar aí 4 músicas e mandar lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, ou se preferir na página do nosso Facebook, /Programe-se no ar. Tô aqui esperando a tua participação. Deixa eu mandar um alô aqui pra galerinha que tá curtindo a gente, meu amigo Luiz Fernando e também o Thiago. O DJ Thiago de Souza, o cara que faz as produções aqui pro Tex. Boa, turminha, vamos começar pra cima aqui o nosso programa, esse já rolando a primeira sequência aqui pra Suzana. E o pequeno tá curtindo a gente aí na boa através da web. E dá filho ouvir o som bacana com Tijuana, com Raimundos, Minha Rainha, Léo Lima, Alma Gêmea, Pique Novo, Céu Azul. E pra fechar legal, tem um som bacana do Michel Teló. Aconteceu! Vamos curtir então aqui na sua programação. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. Programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Todo baralho tem um rei e também tem sua rainha. Eu sou valete, eu sei, mas também quero ter a minha. Mesmo toda errada, mesmo sendo diferente, quando a luz apaga, ela é a minha Silvia Sente. Mas com o olho aberto, o outro fechado, olha pra frente, o outro pro lado. E quando me olho, eu fico juntinho. O olho no gato, tudo no passarinho. Seu cabeleireiro é um advogado, o cabelo tá preso, tá solto e arado. Mas ela é linda, só falta os dedinhos. Mas com os que sobram, tem muito carinho. Ninguém consegue entender. Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Consegue entender? Eu sou um escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Vai, Tigão! A vida não é fácil, mais difícil essa menina. Eu fico só na dela e ela me azucrina. Melhor morrer de azia do que barriga vazia. Mas nada é do jeito como a gente queria. Como dois lados que são diferentes, mas que pertencem à mesma moeda. Jekyll e Hyde, Hulk e Pear, gata borralheira, Cinderela. Pergunto pra ela se tá tudo bem, ela diz que sim. Mas eu sei que nem. Se eu quero pro lado, ela corre pro outro. Não faço por mal, ela faz por desgosto. Ninguém consegue entender. Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Oh, oh. Ninguém consegue entender. Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Consegue entender? Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Oh, oh, oh. Ninguém consegue entender. Eu sou o escravo sem querer do que ela mais sabe fazer. Tijuana e Raimundos quebrando no alto. Não tira de tempo, senão leva foto. Se liga, moleque, sou cava da peste. Corre na veia, o sangue do Nordeste. É doido, nós somos do tempo de Calói, Astralight e Shape Power Peralta. 4 músicas do ouvinte. Programe-se.

que importa é a nossa alegria. Vamos viver, vamos cantar e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vamos viver. Que importa é a nossa alegria. Nosso respeito aos verdadeiros, saudade dos que se foram. Saudades, muitas saudades. Esse é o Programe-se. Mandou o Programe-se. Aconteceu, vai. Aconteceu, eu gostei de você. Me encantei com o seu beijo, seu abraço, meu desejo. Hoje é só te querer. Ai, como eu amo você. Fui pra te provocar e nem pensei em ficar aquele tempo todo com você. Você sem medo de amar, eu só querendo festar. E coisa boa quando te encontrei. Já fui dormir pensando em você e acordei querendo te ver. Aconteceu, eu gostei de você e encantei com o seu beijo. Um abraço, meu desejo, hoje é só te querer. Ai, como eu amo você. Me peguei preso ao teu charme, viciado no teu cheiro. Seus efeitos não são nada diante de tanta beleza. Ai, como eu amo você. Eu fui pra te provocar e nem sem ficar aquele tempo todo com você. Você sem medo de amar, eu só querendo festar. E coisa boa quando te encontrei. Já fui dormir pensando em você e acordei querendo te ver. Aconteceu, eu gostei de você, me encantei com o seu beijo, seu abraço, teu desejo. Só te querer. Ai, como eu amo você. Me peguei preso ao teu charme, viciado no teu cheiro. Seus defeitos não são nada diante de tanta beleza. Ai, como eu amo você. Eu me peguei preso ao teu charme, viciado no teu cheiro. Seus defeitos não sou nada diante de tanta beleza. Ai, como eu amo você. Ai, como eu amo você. Aconteceu. Você está ouvindo Programe-se. Até aí você conferiu o sucesso bacana com Tijuana, com Raimundo, Joel Lima, Pique Novo, e ainda rolou pra você, eu sou bacana com Michel Teló. E daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, tô voltando com muito mais participação de Nilda de Canto no município Piauí, pro qual a gente vai curtir daqui a pouquinho, após o intervalo. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Maravilha! Estamos de volta aqui no seu, no nosso programa. Só vou repetir pra você rapidão aqui como você participa. É só você indicar quatro músicas lá no nosso e-mail. É simples, simples, ó. Programa é sua, @hotmail.com ou na página do Facebook, ó. / Programe-se no ar, tá bom? Liga lá, manda seu recado, deixa seu alô, deixa seu beijo, fala de beijo. Deixa eu mandar um alôzão aí pra você que faz aniversário hoje, você tá trocando cidade. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz e que teus sonhos se tornem sempre realidade, né? E que você também batalhe pra que esses sonhos possam se tornar realidade de verdade. Não desista jamais!

Você está ouvindo o Programe-se. Programe-se. E pra você ligadinho aqui na sua rádio, aqui no nosso Programe-se, aqui no Nildo Tech, estamos juntos. Olá, tudo bem? Alôzão pra turminha que acompanha a gente em todo o Brasil, a toda a turma de Berizão, né? A galerinha lá de Berizão, a turma de Minas Gerais que tá sempre ligado com a gente, curtindo aqui só sucesso, só musicão. Gente, daqui a pouquinho tem mais, hein? Dois palitos e já volta aí com participação. João Martins e Marlúcia, lá de Berizão. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Olá, de volta por aqui no nosso super Programe-se que começou pra cima. Pra você ligadinho aqui na sua rádio, ouvindo só sucesso, só musicão. Fala aí, né? Aqui não toca musiquinha, só toca musicão. Agora sim, tem participação aqui do João Martins e também da Marlúcia Berizal, né? A turminha no Indy Minas. Obrigado sempre com a gente aqui, tá Firo Wilson, bacana, jeito moleque, de cara pro gol, tem Cristiano Araújo, continua, Max Belucci, com Fernando Sorocaba, calma aí, pra fechar legal, tem P9, My Favorite Girl. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Pra ver essa tua beleza, com toda certeza você é o show. Eu vou driblando o zagueiro, ignoro o goleiro e fico de cara pro gol. Tô na boa passando na rua, um olhar me ciúma, vai ter fuzuê.

Programe-se. Programe-se. Olá! E pra você ligadinho sempre, sempre aqui na sua rádio favorita e curtindo sua musicão no nosso Programe-se com o Herônio do Tex, na produção do Luiz Fernando e também do meu querido amigo Thiaguito de Souza. Ó, deixa eu mandar um alôzão pro DJ Danilo, locutor Hermes, a turminha que faz a todas as rádios webs. E pra você que tá sempre curtindo aqui a gente através aí da sua rádio favorita. Muito bem, aqui é o Nildo Tex e tem mais sucesso pra você que tá plugado com a gente após o nosso intervalo comercial. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. E aí, gente, de volta por aqui com o nosso Programe-se, cheio de novidades e muita música boa. Pra você curtir a gente, deixa eu mandar alô então pra uma turminha que tá sempre acompanhando aqui o Tex. A turminha que tá sempre de bom aqui com o nosso Programe-se. José Almeida, ali na Rua Pimentel, no centro de Mantenópolis. Francele Lende de Ipiranga, Mantenópolis também. Deixa eu mandar alô então pra turminha que tá curtindo a gente. Ó, gosto de mandar alô pra essa turma que tá sempre plugada aqui comigo, tá bom? Fernanda, Bruna, Jaqueline, Johnny, Camila, Juscelia, Elane, Trindade. Pra toda essa galerinha que tá acompanhando a gente aqui no nosso Programe-se. E tem participação agora chegando aqui o último bloco. E vamos lá então, Wellington Pedro Coveiro curtindo aí numa boa. E pra essa turminha que eu falei ainda há pouco, vai ouvir aí a sequência legal. Pink com Just Give Me Reason. Tem ainda Zé Ricardo e Thiago. Pode ou não pode? São Brasil. Sapato na mão. E pra fechar legal, tem Guilherme Santiago. Quando bebe. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Yeah.